vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo e canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim do teu segredo, tirar o meu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco. É o teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim do teu segredo, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Serei aos teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, a minha eterna paixão. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Banda em ritmo de arrocha.